Só sei que as direções escolhidas nos lida com as fitas do vida. Se liga, cuidado com a vida, nas idas e vindas, nas lindas e feias histórias escritas sem clima, sem cenas. Mão que acena na noite serena, em cenas doce e amargo, problema no ponto, com a bolsa no ombro. Por quanto nem sei, quanto pensei da vida nem sei, nem mais nem menos de quem ninguém, dos bancos da praça pastasse. As latas que te criam asas sem graça, o processo. Coitado dos fetos nos vasos do prédio. Fumo e brasa, fumaça embaça, marola na casa suave. E as naves na pista despertam, cobiças, cabeças movidas por dia, tristeza sem fim. Por fim o destino é incerto, ninguém sabe ao certo, correto. Porém, no mundo tu vale o que tem, no super hangue amém. Extrato 100, confira o saldo nem um trocado tem, ok. E a rota prossegue na toca, se segue na mesa, se serve banquete. Na rua em busca do peixe, muvuca aumenta a sede, caralho. No bolso um barro, minutos queimado, canudo atravessa as BR. Dedo, cigarro, se pá, os convites que chegam é bom recusar. E a todo momento eu misei movimentos, olhares atentos nos ares, lamento e os bares vendendo veneno, tristeza pros lares. Só penso que os mares de tormentos não cabes no copo. Degradação de corpo enriquece negócio, faço o que posso. Só quero rezar meu Pai Nosso e meus votos de fé, sem marcha ré. Mundo é propício, né? Imprevisível, zero, quem me explica? Vives por viver ou porque necessita? Que vem a impressão que se tem que somos refém do próprio medo. Nos becos escuros, a luz que se tem é mercúrio. Entende que é tudo olho por olho e dente por dente, felizmente. Oh, quem só pensa em si só, nó na guela. Oh, então não gela na hora da queda, que o mundo te devolve na mesma moeda do dó. Tudo virado em pó, desorganize o seu ciclo e faça melhor, nunca pior. Faça melhor, nunca pior.